o trabalho. Hoje comemora-se o Dia do Trabalho. E dentro de uma definição que o dicionário nos apresenta, ele nos diz que trabalho é a aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. E nós temos o entendimento de trabalho como algo que é uma obrigação, pesado, chato, uma visão distorcida do significado dessa palavra. O trabalho é uma lei natural, e como uma lei natural, ela nos é imposta para que possamos nos desenvolver. Entendemos o trabalho apenas como uma questão material, mas, na verdade, toda ocupação útil é um trabalho. Ocupação útil. Duas palavras bem importantes para a gente entender. Muitas vezes nós pensamos que, dessa forma humana, que precisamos trabalhar porque temos necessidades. Sim. Porém, aquele que, na posse dos seus bens materiais, não necessita trabalhar para a sua subsistência, dentro da definição de lei natural, ele também precisa trabalhar, porque ele precisa ser útil a essa obra que é a vida. Porque senão, seria uma encarnação sem sentido, se não for para ser útil. E essa natureza dos nossos trabalhos, não apenas pensando na natureza humana, que existem trabalhos mais pesados, trabalhos menos pesados, mas a natureza como um todo, ela é relativa às nossas necessidades. Porque o espírito, ele também trabalha. O espírito que entende a proposta divina, ele trabalha incessantemente. O que é trabalhar no lado espiritual? É auxiliar. É estar constantemente fazendo com que outros, vamos chamar assim de menores no entendimento, compreendam, sintam, se modifiquem. Nós fazemos isso na esfera humana de uma forma menor. Quando nós ensinamos uma criança, nós estamos nos dedicando e trabalhando para ela, para o seu aprendizado. E é claro que o aluno tem muita importância nesse processo. E quando falamos em ser útil, pensamos, sim, mas é aquele que não pode. No exemplo da criança, ou daquele que já tem a idade avançada e o corpo já não aguenta, já não consegue. Bem, cada um desses, dentro das suas capacidades, também está trabalhando. A criança, quando está aprendendo, está trabalhando. A pessoa de idade, em que o seu corpo já não consegue mais, pode se dedicar a um outro tipo de trabalho, o trabalho de transmissão do seu ensinamento, do seu exemplo, da sua vivência. Na natureza, tudo trabalha. Sejam os animais, sejam os vegetais, se nós observarmos, tudo trabalha e não trabalha para si apenas, trabalha para o todo. Assim como nós temos que fazer. É através dessa compreensão que nós vamos cada vez mais nos desenvolvermos. Porque o trabalho humano é isso, é desenvolvimento. O próprio planeta se desenvolve através do fruto do trabalho dos seus habitantes. Nenhum de nós é incapaz, nenhum de nós está isento de conseguir transmitir uma parcela da sua capacidade para o todo, no mínimo para si próprio, beneficiar a si próprio. Tem um poeta libanês chamado Khalil Gibran, que ele sintetizou numa frase que diz que o trabalho é o amor materializado. Então, quando nós entendemos o que significa a palavra trabalho, realmente é um ato de amor, porque nós estamos devolvendo para o todo um pouco daquilo que nós trazemos como capacidade dentro de nós. Um bom dia do trabalho a todos. Fiquemos em paz e que assim seja.